Está começando mais um Sense Wave aqui na Sense, tudo bem? Com Maxta. Sim, estamos ao vivo, 23 horas e 3 minutos. E a gente vai, na próxima hora, tocar músicas para você viajar nesta edição de número 16 do Sense Wave. Sense Wave. Está demais. Putz, muito boa mesmo. Eu recomendo que você fique por aí. Vai ter, entre outras coisas, o Wave Clássico. Wave Clássico. O Wave Psicodélico. Wave Psicodélico. O Wave Cards, que o Ricardo Marques falará da carta A Torre. Wave Cards. E o Wave Diálogos, que a gente vai tentar manter o mesmo tipo de tema, o mesmo tema do Ricardo. A gente vai tentar falar da carta, falar, puxar o gancho para falar sobre a torre. Wave Diálogos. Então, é só ficar por aí, relaxar e viajar. Se você está ouvindo em formato de podcast, depois em outros horários que não sejam, que não seja às 23 horas da segunda-feira, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, o que você estiver fazendo, dá uma relaxada, esvazia a mente, respira fundo, mais uma vez, inspira até lá no fundo, expira. Isso, tem os exercícios, tem um app bacana para você fazer esse negócio de inspiração e expiração. Você pode seguir as dicas e ouvindo o Sense Wave. Bom, esse primeiro bloco de duas músicas está fantástico. A gente vai começar com a Jesse Ware, Taking in Water. Até já. I never knew. Essa música é fantástica. O som do The Doe, o Nasci Laulelet, é de 2012 do álbum. Deixa eu pegar aqui. É um single, né? Oh, The Doe é muito legal. Ele é francês, é um projeto francês. E essa vocalista, Olivia Merilat, tem uma voz alucinante, é demais. É, o álbum é A Mouthful, A Mouthful. É demais, demais. E adoro The Doe. E antes a gente rolou a Jessie Ware, que voz. Taking in Water, demais, de 2008, do álbum Devotion. Essa música, ela é a número 10 desse álbum. A gente até precisa fazer um especial aqui no Sense Wave sobre as últimas músicas dos álbuns, dos trabalhos. Sempre são músicas bacanas. Não em todos os casos, óbvio. Mas no geral são músicas que combinam bastante com a proposta do Sense Wave. Eu tenho uma curiosidade sobre essa música da Jessie Ware, que ela é produzida pelo Julio Bashmore, que a gente toca ele aqui. Um dos produtores é o Julio Bashmore, que a gente toca ele aqui no Sense Wave também. Bom, e você segue no Sense Wave e nós seguimos com músicas. Olha, lembrando que ainda neste Sense Wave vai ter o Ricardo Marques com a carta A Torre no Wave Chords. Vai ter Prod, vai ter Kraka e Dani Nega. Olha, tá demais. Agora a gente vai tocar duas bandas bacanas. Bandas com integrantes mulheres que tratam sobre temas feministas temas muito... Elas já tratavam disso lá na década de 90 e 2000, e hoje mais ainda importantes e relevantes. Então a gente vai lá com Le Tigre ou Le Tigre e o Elástica. Cry for Everything Bad That Ever Happened. Thanks, please. Thanks. Olha o que é uma banda de visão. O Elástica, lá em 1999, para ser mais exato, no álbum The Menace, eles saíram com essa, que é a música de número 8 do álbum The Menace, Miami Nice. Já tava antecipando toda essa leva de synthwave que a gente toca aqui no Synthwave, que viria depois agora, né? Já em meados agora da década de 20, da segunda década do ano 2000 e do final da primeira para metade. Do final da metade pro final dessa primeira de 2010, que estourou esse synthwave. Essa música é muito synthwave, ela retoma aquela atmosfera das músicas dos anos 80. Até mesmo o trocadilho Miami Nice é com Miami Vice, né? Que era uma série muito famosa nos anos 80, eu me lembro. Então era, acho que, policial o tema. Muito boa. E elas fizeram essa ponte já, olha, quase 20 anos de antecedência. Então foi o Elástica, Miami Nice, de 1999, do álbum The Menace. Elas que são britânicas. E antes do álbum Feminist Sweepstakes, o Le Tigre, eu já ouvi falar em Le Tigre, mas acho que se fala Le Tigre mesmo, né? Com Cry for Everything Bad That's Ever Happened. Letra é bem pra pensar, né? Pra dar um impacto, pra pensar, pra fazer a gente. Cry for Everything Bad That's Ever Happened. É muito impactante. A música não tem letra, mas, poxa, o título dela é a letra, né? Porque além de ser bem longo, ele é... Bom, é só fazer a tradução. Cry for Everything Bad That's Ever Happened. Chorando por tudo de mal que sempre aconteceu. Impactante. Acho que, sei lá, né? Eu não li muito a respeito, mas talvez seja até uma forma de abordar temas do cotidiano das mulheres, como assédio, estupro e outros que sempre existiram, né? E que graças a todos nós está sendo dissecado e combatido. Bom, esse álbum do Le Tigre, ele é de 2002, 3 anos depois, portanto, do Elástica. Bom, vamos continuar com música, né? Agora tem uma música que a gente toca na programação regular da Sens. E ela é bem calminha, bem swingada, até meio que puxa para uma vibe meio soul music. É o King, The Greatest, aqui no Sens Wave. Sens Wave. Grace, the grace. querendo ser preto, todo mundo buscando respeito. Todo mundo dizendo que é preto, todo mundo querendo ser preto, todo mundo buscando respeito. Só preto mesmo, todo mundo dizendo que é preto, todo mundo querendo ser preto, todo mundo buscando respeito. Só preto mesmo, todo mundo dizendo que é preto, todo mundo querendo ser preto, todo mundo buscando respeito. Só preto mesmo, todo mundo dizendo que é preto, todo mundo buscando respeito, todo mundo querendo ser preto. O som do Kraka e Dani Nega com Sou Preto Mesmo. É demais esse som, hein? Kraka, que conheço pessoalmente, um cara muito bacana, muito bom músico e é produto nosso, né? Então a gente tem que valorizar o que nós temos de bom. Isso é bom mesmo. Antes nós rolamos o King, o Kraka e a Dani Nega, só pra falar o ano, 2016, isso, é do álbum Kraka e Dani Nega e o dispositivo Tralha. Olha, legal, muito bom. Bom, e a gente... antes tocou o som do King, The Greatest. O King, que é uma banda de soul music, né? Mas um som um pouco mais moderno. Mistura um pouco de soul music com aquela vibe mais dançante, mas também psicodélico um pouco. Ainda não foi o wave psicodélico nem o wave clássico. Vai vir ainda, calma. Mas o King é um pouco psicodélico também. E a gente pode dizer que está bem baseado também no soul music de décadas anteriores, 80 e 90, por exemplo. Remete bem. Então, do álbum We Are King, de 2016, The Greatest, demais. É a segunda música desse álbum. E o King... vamos ver de onde eles são. Ah, obviamente dos Estados Unidos, da Califórnia. Eu sou muito californiano, né? É bacana. Bom, a gente agora vai com o Ricardo Marques e o Wave Cards, e logo em seguida a gente já retorna com Wave Psicodélico. Até já. Assim, Ricardo Marques vai falar da carta Torre. Até já. Meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. A carta de hoje é uma carta um pouco difícil de ser entendida, porque geralmente as pessoas têm um pouco de medo dela. A carta de hoje é a carta da Torre, e ela é uma carta que fala sobre libertação. Tem algumas ideias, algumas interpretações de que essa carta é muito negativa, mas todo rompimento que ela vem trazer já foi anunciado antes. A libertação trazida por esse rompimento pode ser entendido mais como um questionamento das convenções da sua vida. A carta da Torre é a carta número 16. Então, antes disso, nós passamos por 15 cartas anteriores. Em outras cartas, como no Pendurado e na Carta da Morte, que é o arcano sem nome, mas que comumente as pessoas entendem como morte, você já foi convidado a pensar sobre a questão, a fazer algo a respeito. Mas, aparentemente, chegamos aqui na Carta da Torre. É uma carta de algum tipo de revelação. Essa revelação vem de uma maneira um pouco violenta ou que pareça um acidente. É uma libertação de qualquer maneira, mas pode ser experienciada e vivida por você como uma catástrofe, uma violência ou até uma perda. Essa Torre, ela na verdade está vindo a contragosto, parece, a força, parece, mas é simplesmente para remover da sua vida algo que já estava sem sentido. É uma perda, sim. Pode soar como uma catástrofe, sim. Mas o significado último dessa carta é sempre a libertação, através da revelação que essa perda vai gerar na tua vida. Claro que é uma carta que também pede um pouco de cuidado com o momento com o qual você está vivendo. É um momento de ter cautela, é um momento de se preparar para reveses, onde de fato acidentes podem acontecer. E dependendo do que você está passando na sua vida nesse momento, a ideia de violência pode se tornar algo real. Então, realmente, mantenha a cautela e se liberte do que quer que possa gerar essa catástrofe na sua vida. Não é nada para o qual você não está consciente ou não saiba. Como eu disse, essa é a carta 16. Avisos já foram dados antes. Pessoas já passaram na sua vida questionando essa situação. E você mesmo já viveu experiências que minimamente colocaram um ponto de interrogação sobre o porquê de ter chegado a esse lugar. Então, antes que a Torre destrua fora do seu controle e de maneira violenta, assuma você mesmo a destruição dessa Torre. É uma carta regida por Marte, então dificilmente será um rompimento, um término, uma libertação, uma perda que não seja experienciada com algum tipo de violência. falado sobre o questionamento de convenções. Se você ainda está no armário, está chegando o momento de sair do armário. A torre força você fora do armário. Se você vem sendo abusado pelo seu esposo, esse é o momento limite. Agora é hora de romper com isso. Por que continuar agindo como algo que você não é? Por que continuar mantendo alguém na sua vida que não acrescenta, só te destrói? São convenções que nós mantemos por uma falsa ideia de segurança. Então, antes que a torre, imbuída pela energia do universo, venha e destrua, termine você. Ficamos hoje por aqui, pessoal. Um grande abraço. Boa noite. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? I try to get on, baby. Essa é uma das músicas que eu mais gosto na vida, R.E.M. com Drive. Bom, vamos prosseguir o bloco, daqui a pouquinho eu falo mais dela. Tem Kylie Caribou aqui no Saints Wave. Saints Wave. O som do Caribou com Kylie. É demais essa música, o projeto é muito bom. Projeto do Dan Snipe, que é canadense. Caribou, do álbum Swim, de 2010. Muito bom, Kylie. É demais, olha. Que style essa música, que demais. Vamos terminar ela. Então foi aí o Carrie Bow com Kylie. E antes, demais também, gosto muito. Uma das músicas que eu mais gosto da vida, do álbum Automatic for the People, clássico do R.E.M., Drive. É, o líder do R.E.M., né? O... Ai, caramba. Deixa eu pegar aqui o nome dele que eu esqueci. É... Nossa, como eu poderia ter esquecido? Michael Stipe. Ele tem uma voz que é, ela é urgente, né? E ao mesmo tempo ela é um pouco relaxante. E essa música, Drive, te faz viajar. Então, sem palavras, fantástico. R.E.M., Drive, demais. O Automatic for the People, que é o álbum que tem essa música, é... Deixa eu pegar aqui, Automatic for the People, de 1992. Ele tem alguns clássicos, claro, além do Drive, que é a primeira música que abre o álbum. Tem uma música chamada The Side Winder Sleeps Tonight, que eu gosto bastante. Everybody Hurts, que todo mundo conhece. Muito bonita, por sinal. E tem algumas outras, como, por exemplo, que não são tão conhecidas, mas que eu curto, como Monty Got a Hall Deal e I Not To Breathe. Try Not To Breathe. Mas Drive, sim, ai que demais, adoro. Bom, vamos com o Wave Diálogos aqui no Sense Wave. Wave Diálogos. É o som desse BG que você já sabe que é nesse segmento do programa. Tanto do Wave Diálogos, como das músicas antes e depois, e do Wave Cards. O Wave Cards é um que tem um BG próprio, mas é a música da locução, né? Então, o Ricardo Marques falou sobre a carta A Torre. Eu acho importante nós abordarmos um aspecto a respeito das torres em si. Hoje em dia você busca nos anúncios imobiliários... E eles vendem com uma pompa, um orgulho, empreendimentos imobiliários cada vez maiores e cada vez com mais torres, que é como eles chamam os prédios, no empreendimento. Não passa de um prédio, de um edifício, de concreto armado, mas eles chamam isso de torre. Então vamos usar a nomenclatura que o mercado imobiliário usa, a torre. Então tem terrenos, às vezes, de... a, sei lá, 2 mil metros quadrados, que não é um terreno grande, com 10 torres, 8 torres. É um absurdo isso. Os prédios estão cada vez menores, os apartamentos estão cada vez menores e as áreas comuns estão cada vez menores e mais pasteurizadas. Isso é um... pasteurizada que eu digo porque se você tem uma pista de corrida, é aquela coisa meio feita ali, para aquele condomínio, nossa. Eu acho que isso faz mal para a convivência urbana entre vizinhos, por exemplo. Você não passa muito, e principalmente as suas crianças, as crianças não passam muito daquela convivência em condomínio. O máximo que ela conhece são a garotada e a convivência com, mesmo entre os adultos, da outra torre. Isso é meio claustrofóbico, isso é meio... não é saudável para a cidade, por exemplo, porque quanto mais condomínio, menos dialoga com o entorno e menos faz com que a cidade seja preservada em si. No aspecto até de zeladoria por parte da população mesmo, porque ela não pega amor por aquilo, ela não tem contato com aquilo, ela chega às vezes de carro, entra, sobe para sua torre e fica ali. O condomínio em si, se você analisar, tá sempre bem cuidado, né? Se não é por causa da administradora, é por parte da própria população. É raros os condomínios que não estão limpos, né? E com a manutenção em dia. E no entanto, essas pessoas não fazem essas mesmas benfeitorias na cidade. Sem contar que são esses condomínios com muitas torres são polos gigantescos de geração de trânsito, né? E tanto que às vezes há bairros, por exemplo, aqui em São Paulo, Morumbi, Tatuapé, que nos horários de pico, por ter grande concentração dessas torres residenciais, nos horários de pico, você vê que o bairro não comporta tudo aquilo de carro e de pessoas, né? E ainda tem aquele fenômeno do bairro estendido, né? Eles vão construindo essas torres de residenciais de apartamentos. Então, por exemplo, o bairro do Morumbi hoje a especulação imobiliária fez com que os habitantes de bairros até menos, de menor poder aquisitivo, não tenham como morar lá e não tenham como pagar para morar lá e pagar pela até mesmo arcar com a valorização que aquelas terras artificialmente ganham pelas incorporadoras e pela especulação imobiliária. Elas são expulsas do próprio local, não expulsas. Às vezes até acontece, né? E de serem expulsas realmente, mas não, elas são expulsas porque elas não têm mais como se manter ali. O preço do pão sobe, o preço do mercado sobe. Às vezes é um mercado que não atende às necessidades. E o nome disso é gentrificação. Então a construção dessas torres e a especulação imobiliária e isso de expandir bairros com nome mais vendável, como por exemplo Morumbi, Tatuapé mesmo, Jardim Anália Franco e Perdizes, isso acontece, Vila Olímpia. Às vezes é um bairro ali de um pouco de menor poder aquisitivo que ele não suporta aqueles moradores, ele não quer mais aqueles moradores. Aqueles moradores são empurrados mais ainda para as periferias, ou então para bairros menos valorizados, com menos oferta de serviços públicos, como transporte mesmo. E isso é o nome de gentrificação. Aliás, aqui em São Paulo tem um exemplo ali, né? Na Vila Olímpia, que é muito... A Vila Olímpia foi um dos bairros, para quem não conhece aqui em São Paulo, que mais se gentrificaram, mais se valorizaram ao longo das últimas décadas aqui em São Paulo. É um dos bairros que mais aconteceu esse processo com maior agressividade. E tem, no entanto, uma comunidade ali, perto da Avenida das Nações Unidas e da Rua das Olimpíadas, entre as duas avenidas. É um foco de resistência ali que eu não sei como ainda tá ali, viu? Eu admiro muito, não sei como ainda tá ali aquela comunidade. Eu acho que tá ali mais porque as pessoas de alta renda e as grandes empresas que se mudaram para lá necessitam daquela mão de obra. Bom, mas isso é um tema que nós vamos falar outro dia. O que eu quero se ressaltar é realmente que aquela comunidade está sendo um foco de resistência ali na Vila Olímpia. Minha admiração, eu não sei, agora não me recordo, eu sabia. Eu já fiz acho que algum trampo ali perto, eu sabia, mas eu agora não lembro, mas essa comunidade que fica ali entre próxima Rua das Olimpíadas, entre a Avenida das Nações Unidas, já chegando ali um pouco antes daquele shopping que inaugurou ali, que... Nossa, é um absurdo aquele shopping, mas... Só você procurar ali. Então, eu me recuso a fazer propaganda, até porque não precisa, não é minha propaganda, né? Aquele shopping, mas... aquilo é um absurdo. É um absurdo total e completo. Bom, mas em suma, vamos dar seguimento? Então agora a gente vai com Wave, Psychedelic Prod, Clean Baptize. Psychedelic. Chico's Groove, o som do Chemical Brothers para encerrar esse Synthwave. Essa música, Chico's Groove, ela está no álbum de estreia do Chemical Brothers, o Exile Planet Dust, de 1995. É demais essa música, eu gosto muito de Chemical Brothers. Antes nós tivemos o som do Prod com Climb But Size, que é fantástica também. Essa música Climb But Size, ela é daquele álbum Fetch of the Land de 97, que foi o maior estouro do Prod, o maior álbum de maior sucesso do Prod. Eu lembro que na época, nessa época Prod e Chemical Brothers, eles eram conhecidos como os Beatles e os Rolling Stones da música eletrônica. Era demais essa fase, eu gostava muito. Gosto deles, gosto do estilo de música. É tudo fantástico. Chemical Brothers e Prod para encerrar esta edição de número 16 do Synthwave. Quero deixar sua crítica, sua sugestão, o seu pedido de música, www.sensecast.org/contato. /chat, que é o chat lá da Sense, na página inicial. E esse bloco daqui a pouquinho está lá no On Demand em formato de podcast. E dá uma curtida lá nas mídias sociais, @SigaSense em tudo, Facebook, Twitter, Mixcloud, Instagram. Temos também Instagram. O Sense Wave volta semana que vem. Até a próxima. Sense.